não viram. Isso é um campo minado. Já tramei meus planos junto aos aliados. Pesadão, boladão, sem dúvida nem entrar lá pra esse bando de cuzão. Discussão hoje não, só escuto meu coração. Quero que se foda se eles não tão pronto pra essa porra de missão. Não vão entender meus irmãos. Esperança é ilusão. Sem ação faremos nós então. E o que me resta é ser 10 vezes é melhor que meu pai conseguiu pra vencer. Sem morrer nem de droga, nem de tiro, nem de cana, nem de fama. Quem é que pode entender? Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil. Vice é nós desistir. Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil. Raiz é pra resistir. Raiz é pra resistir.